Fala Salvador, bom dia. Golpe, Golfo Novena chamando. Golfo, Golfo Novena, prossiga. Golfo, Golfo Novena, solicitando autorização de reboque da posição 12 remota para a posição 11 do Pátio 1. Autorizado, reporte ao término. Muito obrigado. Volta ao término. Solo Salvador, Golfo, Golfo November, informa término do reboque, muito obrigado e tenha um bom dia. Gente, bom dia. da Mari, desça para 2000, altímetro 1097, aguardo uma autorização por ali. Via para 2000, a fim de evitar órbita, pista no zero ainda praticada até os 15. Salvador, tá na 3601. Informação é a Golf 360, acompanha. Bom dia, Golf, confere. O senhor é ciente que a pista vai fechando até 7h15. A hora certa agora 7h08. O senhor deseja autorização da pista no 0 ou no 7? No 0, paciente nota. No 0, ciente, é pronto, cópia. São Paulo, vem um 360 de aprovado. Prossiga. 3601 autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita. Saída da EL, transição ativa. Controle 119 decimal 35, transponder 5467 até 3601. Salvador, São Paulo, Congonhas, autorizado, decola 190, nível 360. 190, primeira curva direita, da EL ativa, primeira aerovia, upper Zulu 190. 1935, controle 5467 até 3061. 3601 na saída da EL, transição Motiva. Da EL, Motiva. Primeira curva direita, decolando da 10. Tan 3601. Tan 3601, no negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva. É, não tem nenhuma carta, uma saída da EL Motiva. A transição é Motiva. O Tan 3601. Protejamento correto da 3601, no saída da EL Transição Mótiva. Portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Zerona. Posso mandar o Juju Altima para o São 3216? Pois não, 10107 pede desculpas caso não tenha sido informado no primeiro contato. Não, sem problemas, a gente estava sem essa informação Golf, como a gente passou a transição aqui apenas confirmando. Muito obrigado. 10107 São 3216. Bem, sem problema. Sempre é calmo em Salvador, ou melhor, aqueles 202, nós, a torre aguarda a liberação da pista por imprevisto conforme notando para. Ao 0715. Obrigado, tá dando certinho então. Descendo a 2 mil pés, eu vou dar uma autorização do LS, são 38 no meio. 38, no meio, a próxima duna, autorizada final em Lens, pista 10, que está liberada para pouso e decolagem. Muito obrigado, autorizado LS, são 38, como meia. Da 3601 para chegar estacionamento 08. 08 livre, chame táxi, 3601. 3601. 8162, minuto externo, estabilizado ILS. Estabilizado ILS, 3865. Bom dia, bom moço. Sente, 3816, muito obrigado e até já para a Recife. Ok, na escuta. Recife, opa, desculpa, Torre Salvador, nosso bom dia. São 38 no meio, ILS, eu não sei como zero. São 38 no meio, bom dia. 1017 no ajuste. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 0 graus, 2 nós. Primeiro pouso, pista 10, são 38 no meio. Petrolinha, solo azul no 8, libere Foxtrot, corrige, libera na Golf, táxi Alfa, porte antes da Juliette. Golf Alfa antes da Juliette, porta. chama 2-1-1. 2-1-1, 3-8-1-6. 3-8-1-6, bom dia, autorizado Alfa, chama ingresso, tá aqui seu Juliette. Alfa, chama Juliette, 3-8-1-6. Santos 3601 no ataque, total de 164, alterna Galeão, 3:30. Copiado, Santos 3601 no ataque, se aprovado via parte.